nós sentimos sim, Senhor, o Teu grande amor pela nossa vida. A Tua palavra, Deus, ela diz, lá em 2 Coríntios, que o Teu amor nos constrange. E nós estamos constrangidos por tanto amor. Por aquele amor que foi pago lá na cruz, quitou nossas dívidas. Esse é o tamanho do Teu amor. O amor que dá a sua própria vida por nós, para nos recuperar, para apagar os nossos pecados. E nós nos sentimos assim, nessa noite, amados pelo Senhor. E nós queremos declarar mais uma vez, que Ele nos ama. E pedimos, Espírito Santo, se em algum lugar, alguma pessoa nessa noite não está sentindo o Teu amor, nós pedimos, essa nossa oração, que esse amor já comprovado lá na cruz, ele possa se espalhar, alcançar a todos aqui dentro nessa noite, alcançar nossos familiares lá nos nossos lares. Você pode declarar mais uma vez, você pode colocar sua mão sobre o seu peito e declarar, aleluia. Me ama. Continuamos, Pai, na Tua presença nessa noite. E pedimos que essa noite o Senhor mostre a cada um de nós o Teu desejo de nos recuperar, de nos consertar, de nos edificar. E que o Senhor ainda conta conosco, porque o Senhor nos ama. Aleluia. Te bendizemos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode estar abrindo a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo número 21, João, capítulo 21. Durante esses dias, nós tivemos a oportunidade de estar ouvindo a Palavra de Deus, sobre esses eventos que aconteceram nessa época. Ouvimos a Palavra de Deus a respeito da ceia, quinta-feira, santa, houve a ceia. Ouvimos palavras sobre a crucificação, que aconteceu na sexta-feira. Ouvimos palavras sobre a Páscoa, que aconteceu no domingo. E o pós-Páscoa, Jesus viveu isso. Após a Páscoa, após Ele de novo estar vivo, Ele então tinha uma missão ainda para fazer. E nós queremos ler um texto que fala disso. Naquele tempo que Jesus reviveu, que estava vivo, ressuscitou, Ele andou ainda com seus discípulos, Ele andou ali ensinando e vivendo algumas coisas com eles. E já haviam passado, já mais do que 8 dias que Jesus havia ressuscitado, então nós vamos ler um texto desses momentos que Jesus passou. Capítulo 21 diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazeis alguns peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Podemos sentar, irmãos? Naqueles dias já passados, após Jesus haver ressuscitado 8 dias, Jesus ainda pretendia um outro encontro, um terceiro encontro com seus discípulos. E onde estavam eles? Um deles, chamado Pedro, disse: eu vou pescar. 8 dias, Jesus já havia se apresentado a eles, já sabiam, já haviam visto a Jesus. E Pedro diz: eu vou pescar. E ele sai para pescar. E alguns dos demais discípulos gostam daquela ideia e vão junto com ele. E eles saem, eles vão pescar. E Jesus está coroando a sua obra. Jesus está, de certo modo, terminando a sua obra. Como alguns hoje, aí mais atualmente falo, está colocando, né, a cereja no bolo, é a cereja do bolo. A parte pior para Jesus já passou. A parte pior é aquele tempo que ele ficou lá na cruz, em tortura, em sofrimento, em luta, em angústia. Se a gente lembrar um pouco, na quinta-feira ele estava orando, e a sua luta era tal que ele começou a suar sangue. Tal era a intensidade da sua luta. Aqueles foram os momentos mais difíceis, os piores momentos que Jesus havia passado. Mas passaram. E Jesus agora está num outro momento da sua vida. Está andando com os discípulos, aparecendo a eles, se revelando a eles. Está mostrando a sua obra, a plenitude da sua obra, a excelência da sua obra. Jesus está fazendo isso, né? Se a gente pensar um pouco sobre a nossa vida, nós também, em alguns momentos, passamos desafios. Aquela tarefa difícil de fazer, não é? Chegou lá, no meu tempo era até a 8ª série, né? Hoje chama ensino fundamental, né? Está chegando lá no final, e a gente quer se formar, e precisa estudar, e precisa passar, e então a gente dá aquele, se empenha, luta para aquilo, se prepara para aquilo, e quando a gente se forma lá, ensino fundamental, ensino médio, quem foi além, ensino superior, né? E é muita luta quando a gente se empenha, quando a gente planeja algo, há uma luta, a gente luta. E depois que a gente pega o resultado e passou, né? Aí é só alegria, né, irmãos? Aí dá um alívio por dentro, porque uma tarefa difícil passou, e a gente realizou aquilo, e a gente completou, e nós passamos, e nós nos sentimos aliviados. Talvez se alguém acompanhou uma pessoa enferma, e ali se dedicou a ela muito tempo, acompanhou, cuidou dela, perdeu noites de sono, forçou seu próprio corpo, a sua coluna para carregar alguém para a cama, da cama para o banheiro, dar banho, ajudar na limpeza, dar comida. E talvez quando essa pessoa ficou boa, ficou curada, ou quem sabe essa pessoa, Deus recolheu ela, levou ela, então a pessoa, ela, ainda que com dor, mas aquilo ali passou. Ela honrou aquela pessoa, ela cuidou daquela pessoa. Se ela morreu, ela não desejava que ela morresse, mas cuidou, passou, se sentiu com o dever cumprido, né? Fez a sua parte. E isso na vida são muitas coisas. um trabalho, uma tarefa, algo que a gente tem que fazer, que a gente sabe, olha, aqui eu vou ter que colocar um empenho, uma dedicação, uma luta, um esforço, e a pessoa diz, isso aqui vai ser trabalhoso, mas isso vai passar e eu vou chegar lá do outro lado com essa missão cumprida, e eu vou me sentir bem, e eu vou me sentir aliviado. Há uma palavra lá em Isaías 53, 11, que já falava de uma profecia a respeito de Jesus, que dizia assim, e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ele ficará aliviado, ele ficará, diz lá na Bíblia, satisfeito. Amém? Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ele ficará satisfeito. Nós, quando passamos por esse tipo de empenho, dessas lutas, quando nos formamos, quando passamos, quando alcançamos o nosso objetivo, nós ficamos satisfeitos. Amém? Nós ficamos aliviados. O pior passou. Talvez, de fato, uma nova etapa da vida, né? Se alguém se formou, lutou para aquilo, bom, agora eu tenho que trabalhar, uma nova etapa, arrumar um emprego ou abrir um escritório para desenvolver sua atividade, uma nova luta, mas aquilo que era mais difícil provavelmente já tenha passado, a não ser que a vida novamente nos coloque novas oportunidades de luta, né? Mas quando a gente faz o que precisa ser feito, quando nos empenhamos, e nós hoje que cremos em Deus, nós que oramos, clamamos a Deus, para que Ele nos dê força, sabedoria, conhecimento, para que Ele nos faça com que sejamos bem-sucedidos nas nossas tarefas, quando nós buscamos a Deus e passa, nós ficamos satisfeitos. Amém? Alguém lá está pensando em fazer um jardim, né? E aí, então, é a parte mais difícil, construir o jardim, colocar um monte de coisa lá, ornamentação, grama, flores, árvores, né? Construir, alguém está na etapa de construir a casa, gastos, é dinheiro, é empenho, é sacrifício, é ideia, é vigilância, é um monte de coisa, mas depois que constrói o jardim, o que é que precisa fazer? Cuidar, né? Molhar a grama, é mais fácil, né? O mais difícil passou. Terminou a casa, está pronto, o mais difícil passou, precisa o quê? Agora, precisa passar um paninho, um aspirador e limpar e manter ela limpa. Amém? Jesus passou por isso. Jesus, o mais difícil, ele passou. E hoje, dia do trabalho, a gente falando do trabalho, e Isaías 53, 11, fala de um trabalho que Jesus teve. Trabalho esse que ninguém quer ter igual, né? Ninguém quer passar por aquilo que Jesus passou. Ninguém quer ter um trabalho penoso, diz ali, um trabalho penoso como foi aquele. Trabalho penoso que Jesus teve, não porque ele gostasse de trabalho penoso, até que ele orou e disse, Pai, se tiver um outro jeito, tal era a intensidade, a sua consciência e a luta que Jesus iria passar por você e por mim, que ele orou, Pai, se tiver uma outra maneira. Ele disse, então, que esse cálice passe de mim, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E quando Deus diz que vai ser daquele jeito, que Jesus ora, não tem outro jeito, e Deus diz, vai ser desse jeito? Sabe por que foi daquele jeito e não de outro jeito? Sabe por que a pergunta de Jesus não teve uma outra resposta, senão é desse jeito? Porque o preço mais caro do mundo, valor algum, dinheiro algum, tesouro algum, pode se igualar ao valor mais caro do mundo, não tinha outro, não tem outro. Jesus pagou pela sua vida. Amém? Jesus pagou pela minha vida. Fala isso aí para o irmão do seu lado. O preço mais caro que existe, Jesus pagou por você. Jesus pergunta ao Pai, não tem um outro valor tão alto? E o Pai diz, não tem outro valor tão alto, é o máximo. Para que o ser humano saiba que eu os amo. Cantamos agora, né? Ele me ama, pagou o preço mais caro. Tem uma outra alternativa? O Pai diz, não, é o preço máximo, nós vamos pagar por eles. para que eles saibam que nós os amamos. Aliás, aqui a Bíblia fala, né, do discípulo amado. A Bíblia fala do discípulo amado, né? Mostrando que na nossa vida, nós podemos ter uma empatia. Jesus, numa condição humana, ele tinha uma empatia, ele tinha uma simpatia, ele desenvolveu um relacionamento, uma amizade fora do comum com João. Quando lá na cruz estavam quatro mulheres, quem estava lá? O discípulo amado, né? Diz ali, nós lemos que Jesus o amava. Numa condição humana, Jesus amava a João de uma forma especial. João estava ali e ele disse, está aqui a tua mãe, João. E para a sua mãe, Maria, Jesus disse, está aqui o teu filho. Mas essa numa condição humana, mas na sua condição de Deus, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Mas alguém também, esse era o discípulo amado, porque também ele demonstrava muito amor, né? Ele demonstrava amor. O discípulo amado. E Jesus está agora, não numa tarefa, agora é como se ele tivesse já construído o jardim, mas agora ele tem que cuidar do jardim. Ele tem tarefas importantes a realizar, era aparecer aos seus discípulos, e num primeiro momento ele aparece, ou aliás, antes disso, ele aparece a Maria Madalena, ele tinha que aparecer a ela, ele aparece a ela. Ele tinha um recado para dar para ela, ele disse, fala para o Pedro, marca um encontro com Pedro, que nós vamos nos encontrar na Galiléia. Eram outras tarefas, né? O jardim estava pronto, mas tinha que irrigar, tinha que molhar, tem que cortar a grama. A casa está pronta, mas tem que limpar a casa. Jesus tinha tarefas importantes que ele não podia deixar de fazer, mas o pior passou. E disse que ele ficará satisfeito com o fruto do penoso trabalho da sua alma. Aí eu creio que Jesus já está vivendo um momento mais aliviado, né? De satisfação, de estar com os discípulos. E nesse texto, eles vão pescar, eles estão lá pescando, e Jesus tem algumas palavras, alguns ensinamentos ainda a dedicar a eles, mas Jesus queria que eles aprendessem de barriga cheia. E aí Jesus ficou ali na praia, assando alguns peixes, preparando uma comida, porque depois daquela janta, ou daquele café da manhã, não é? Café da manhã, ele teria algumas palavras a ensinar aos seus discípulos, e Jesus os amava, sabia que eles estavam lá a noite toda, trabalhando, talvez com frio, certamente com fome, frustrados, não pegaram coisa alguma, não tinham pegado nada, então Jesus... Aleluia. Mas Jesus tinha peixe, né? Amém. Eles, profissionais da pesca, no mar, a noite toda não pegaram nada. Mas o Deus que nós servimos, ele tem até aquilo que nós passamos a noite toda tentando obter e não temos, mas ele tem. Amém. Jesus, o nosso Deus, ele tem aquilo que nós temos. Se nós até mesmo no nosso melhor, na nossa profissão, nós não conseguimos, e na sua especialidade, eles não conseguiram sucesso, não conseguiram pescar, não conseguiram pegar nada, Jesus está lá, com seus peixinhos, né? Porque Deus é assim. Porque aquilo que nós não conseguimos, Deus consegue. Aquilo que nós não temos, Deus tem. Os meios que nós não conseguimos de adquirir algo, Deus tem. E Deus está lá, Jesus está lá, aguardando, assando, preparando alguns peixes para eles, não é? Mas antes disso, Jesus diz para eles, e eles nada pegando, e eles olham de lá, madrugada, talvez não notam que é Jesus, e aliás, nem quando eles estão na fogueira, sentado à roda com Jesus, muito próximo dele, diz que eles, ninguém ousava perguntar, és tu? Então nós vemos que Jesus, quando ele começa a se manifestar na primeira, na segunda e agora na terceira vez, quando Jesus começa a se manifestar aos seus discípulos, intencionalmente, ele não mantém a sua mesma fisionomia, a sua mesma roupa, e eles, quando olharam lá do barco, lhes parecia um estranho, e aquele homem lá do barco grita para eles, joguem as redes do lado direito. Até então um estranho. E quando eles jogam a rede do lado direito, há surpresa. Creio que a noite toda eles atiravam aquela rede, não é? Quem é que já pescou aí com linha, não com rede? Levanta sua mão aí. Tem irmã aí que já pescou? Só a irmã, levanta a mão aí para ver se tem irmã que pescou. Ah, elas conhecem, né? Ou os irmãos que pescaram com rede também, não é? Quando a gente puxa a linha, né, irmãs? Irmãos, quando a gente puxa a linha, a gente sabe muito bem se tem uma coisa ali ou não, né? Dá um peso. A gente sabe o peso da chumbada, se é o caso, ou do anzol, ou da isca. Mas quando a gente puxa em um negocinho a mais, né? Quando o negocinho a mais é um galinho, ah, daí é uma tristeza, né? Uma bota de borracha. Daí você fala, agora acho que peguei um tubarão, né? Puxa um pneu. Puxa uma bota, né? Mas para quem naquela noite puxa aquela linha e não tem peso nenhum do outro lado, quando puxa e sente o peso, diz, é um pneu, né? Quando eles puxam e sentem o peso, eles dizem, opa, que coisa impressionante, pegamos. A noite toda nós não pegamos nada e agora a gente puxa e deu peso, e o peso é incomum, é mais do que das outras vezes. E eles puxam e eles notam, e quando eles estão puxando, Pedro, um deles, o discípulo amado, João, ele brilha uma luz na sua cabeça, né? E ele, como dizia o pastor Arão, sacou, né? É o Senhor. Você viu ali? Ali, quando ele está puxando, versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Amém. Mas aquele homem lá na beira da praia parecia um estranho. Mas como aqueles discípulos já estavam ensinados a obedecer ao bem e não ao mal, né? E quando alguém dá uma sugestão, eles mesmo sendo profissionais, e talvez é um estranho que está gritando lá, eles profissionais, mas quando andaram com Jesus, eles adquiriram humildade. E quando alguém dá uma ideia, quando alguém dá uma sugestão, eles aceitam aquela sugestão, daquele talvez estranho, porque aprenderam humildade, mesmo na sua profissão, eles eram humildes, né? E qual é o profissional que cresce? Qual é o profissional que avança, né? Aquele que é humilde para dizer, eu não sei tudo. Você é um profissional na sua área de trabalho, se você aceita uma sugestão, uma ideia, você lê algo, então você cresce. E eles ouvem aquela sugestão, atiram, dá certo. Mas quando dá certo, João se lembra, por exemplo, lá no capítulo 5 de Lucas, fala lá da pesca maravilhosa. Jesus não tinha nem escolhido seus 12 discípulos, não tinha ainda nem achado Mateus, que escreve o livro de Mateus, cobrador de impostos, não tinha nem achado ele. Mas já tinha achado ali os dois irmãos, né, 2 + 2, João e Tiago, Pedro e André. E naquela pesca maravilhosa, também, de novo, noite toda, pescando. Pescando que nem eu, né? Pegou nada. Uma tragédia. Noite toda pescando, no capítulo 5, alguns poucos discípulos pescando, não pegaram nada a noite toda, estão ali lavando suas redes, Pedro está lavando as redes, aquela frustração, de novo, hoje não deu, de novo. Jesus diz, me empresta os barquinhos de vocês, porque a multidão é muito grande, eu tenho uma palavra para ministrar sobre essa multidão. Jesus está pregando a palavra, usando os barquinhos deles. E é bom emprestar coisa para Deus, né, irmãos? É bom quando eles emprestaram os dois barquinhos. Quando a gente coloca algo à disposição de Deus, seja nosso carro, nossa casa, nosso tempo, nosso esforço, nosso trabalho, seja qualquer coisa que nós colocamos à disposição de Deus, Deus, fala para o irmão do seu lado aí, Deus vai te surpreender. você dedica algo para Deus e pensa, eu estou perdendo. Não, você está ganhando. Emprestaram os barquinhos, Pedro está lavando as redes, Jesus disse, volta ao mar. E ele disse, mas nós passamos a noite toda, mestre, e não pegamos nada. Agora o senhor disse para a gente voltar, o senhor sabe que ele não falou isso, né? Talvez pensou, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Pescadores profissionais, né? Não, mas não diz. Mas em algum momento talvez passou pela sua cabeça. E ele disse assim, bom, senhor, nós não pegamos nada, mas se o senhor disse, nós vamos lá. Já estava com a rede até lavada, né? A gente faz um servicinho em casa. As irmãs aí, o marido de vocês, né? Usa a enxada, usa a pá, depois lava as ferramentas, deixa bem limpinha. Amém? Ah, aleluia. Pastor, só foi a partir de hoje, né? A gente usa a pá, usa a enxada. Como a gente acha que está fazendo um favor para a esposa, a gente deixa sujo para ela lavar depois, né? Que a gente acha que está fazendo um favor, né? Comecei a eliminar alguns problemas em casa, no meu relacionamento com a minha esposa, porque pastor também, ele é um marido, e quando ele é um marido, ele não é um pastor, né? E ele tem que avançar, ele tem que crescer, ele tem que melhorar. Mas sempre enquanto eu falava do meu direito em casa, assim, sabe? Eu acho que eu fiz a minha parte, né? Pior que é dois em casa, o marido e a mulher, né? Eu acho que eu fiz a minha parte, mas quem é que julga, né? Quem é que diz que está certo? Aí sempre eu dizia assim, eu acho que eu fiz a minha parte, agora eu mereço o descanso, né? Se Jesus ficou satisfeito com o penoso trabalho da sua alma, a gente também faz uma tarefa em uma coisa e acho que tem o direito de descansar, e a gente quer descansar, né? Aí eu, já meio velhinho, já, né? A idade passou, eu tomei um propósito de ser mais ativo. Acho que menos preguiçoso nessas coisas do lar, da casa, né? Aí eu comecei a fazer, eu fui lá no interior, lá em Rosário do Sul, tem parente lá, e eu olhando para eles, eu notei uma coisa, que eles pulam numa tarefa, assim, né? Eu sempre, eu acho que muitas vezes me comportei ao contrário, fica sentado nos banquinhos, ali sentado, quando alguém pede uma coisa, eu fico esperando quem levanta primeiro, né? Eu poderia ser o segundo, o terceiro, o primeiro jamais, né? Mas eu olhei o comportamento daquele pessoal lá, que nem é crente, né? Que agora começaram a fazer culto lá. Aleluia, né? Rosário do Sul, realmente no fim do mundo, né? É tão fim do mundo que o lugar lá, o nome é Vacaquá, para você ter uma ideia. E aí, eu vi que o comportamento daquele pessoal lá tem uma cultura, que o fogão, a lenha lá, é uma competição para ver qual a chapa brilha mais, né? Então, eles passam, lixa, aquela cera para carro, para polimento, passam, o negócio brilha, né? E eles têm esse comportamento de, pede uma coisa, né? Seja lava louça, uma coisa ou outra, eles pulam no serviço. E eu tomei um propósito de mudar, né? E pular nas coisas. Faz tempo que eu não ouço minha esposa reclamar, né? Porque eu pulo, né? Estou pulando assim, naquele tempo estou diminuindo o meu tempo de, meu direito, né? Meu direito do descanso, isso era realmente santo, né? O esporte, as notícias, era uma coisa santa, né? Mas agora tenho... E olha, funciona, né? Vê que quando a gente bota coisa assim, não, eu faço a metade, o outro faz a metade, eu acho que ainda a gente tem reclamação. Mas quando a gente procura fazer um pouquinho mais, acaba a reclamação, que coisa linda, né? Viver no lar assim, né? Jesus está ali com seus discípulos... Jesus está com eles, e olha, eu acho que esse negócio de Jesus aparecer para eles, não tão claramente, né, que eles ficavam dizendo, é ou não é, né? Por exemplo, quando ele aparece para os discípulos, ele diz, vê na minha mão aqui, põe a mão na minha mão, põe a mão do meu lado. Eu creio que se Jesus estivesse tão claro como ele era, até não precisava, né? Mas por que ele dizia, pô, porque parece que não era tão claro. E lá para Tomé, ele disse para o Tomé, deixa eu ver se eu tenho aqui, né? Ele disse, né, para o Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Fala para o irmão do seu lado, é você. Porque a gente não viu, mas a gente crê, né? Mas a gente crê, não é por acaso, a gente crê porque nós cremos, porque nós temos experimentado. Amém? Nós temos experimentado a existência de Deus. Quem já experimentou a existência de Deus tem certeza absoluta que Ele existe. Levanta a mão aí os que já têm certeza absoluta que Ele existe. Amém? E Deus não quis fazer, Ele quis que a gente obtivesse essa certeza absoluta pela experiência, pelo agir dEle na nossa vida, pela fé. E não por um papel timbrado, carimbado e reconhecido em cartório. Deus não fez isso, mas pela fé, né? E aí quando o João, quando ele diz, é o Senhor, por que que ele diz que é o Senhor? E Jesus aparece na rodinha para eles, naquela rodinha, ninguém ousava perguntar, é ou não é? É tu, Jesus? Então não era tão claro que era Jesus. E eu creio que isso era intencional. Mas quando ele puxa lá, estão puxando aquela rede com 153 grandes peixes, aí o João se lembra do início da sua caminhada, aonde houve um milagre semelhante a esse, aonde houve um sinal como esse. E hoje, a nossa intimidade é com a palavra, com a sua Bíblia, amém? A nossa intimidade é com a palavra de Deus, é com a Bíblia. Mas João, ele tinha uma intimidade com a palavra, pela palavra falada, porque Jesus estava ali. Então, quando ele conclui, é o Senhor, e ele diz, é o Senhor, é porque lá no passado, ele já tinha experimentado isso. Ele tem uma familiaridade com a palavra. Ele tem uma familiaridade com aquilo que Deus faz. E quando surge uma nova ocasião, e agora é uma nova ocasião, e surge um milagre, ele lembra, mas isso já aconteceu antes. Essa é uma forma, só há um que age dessa forma. Essa é a conclusão dele. Só existe um no mundo que age dessa forma. E eu sei disso porque eu tenho familiaridade com Ele. Eu sei disso porque eu tenho familiaridade com a palavra. Ele conhecia a palavra viva. Ele conviveu e quando isso acontece, nenhum dos outros diz, mas Ele diz, é o Senhor. Eu não me engano, é o Senhor. Porque Ele tinha experimentado isso. Quando Pedro ouve isso, Pedro também, da mesma forma, não tem dúvida nenhuma, é o Senhor. Coloca sua roupa, pula e vai lá. E quando eles estão indo para lá, quando eles estão indo ao encontro de Jesus, sabe o que acontece? Jesus já tem preparado o que eles precisam. Amém? Quando eles estão indo, agora tem peixe no barco, mas eles estavam há poucos instantes sem nada, sem nada. Agora eles têm peixe no barco, mas está cru. Mas quando eles estão indo ao encontro de Jesus, Jesus tem preparado o que eles precisam. Você está andando ao encontro de Jesus? Ele tem preparado tudo que você precisa. Ele tem preparado tudo que nós precisamos. E Ele é tão perfeito que Ele não se contentou, não se satisfez em prover aos seus discípulos só peixe cru. Não, Ele tinha assadinho, né? E é bom peixe assado, né, irmãos? Mas havia uma necessidade, eles estavam com fome e Jesus tinha preparado o que eles precisavam, estava lá preparado. Mas Jesus também tem nos ensinado que a obra do reino de Deus é uma obra que Ele tem preparado, mas é uma obra também de cooperação. E Ele diz, tragam os peixes que vocês pegaram. Há uma parte que vocês fazem, dia do trabalho hoje, né? Há uma parte que vocês trabalharam. Há uma parte que é fruto do trabalho de vocês. Tragam aquilo que é fruto do trabalho de vocês. Há uma parte que cabe a vocês, mas há uma parte, Jesus está mostrando isso, há uma parte que cabe a Deus. E a parte de Deus está prontinha, preparada, com excelência, em nada faltando, perfeita. É a nossa parte que nós precisamos aperfeiçoar. Mas a parte de Deus está à nossa espera. A parte de Deus está preparada. E quando eles vão na direção de Jesus, só vai acontecer uma coisa. Quando você vai à direção de Jesus, só pode acontecer uma coisa. Que está preparado aquilo que nós precisamos, né? Está pronto. Ah, mas eu não alcanço, eu não chego lá, parece que está longe. Houve uma distância entre os discípulos e aquilo que Jesus tinha preparado. Ele podia muito bem pegar uma bandeja, caminhar sobre o mar e levar para eles, né? Caminhar sobre o mar, uma coisa que ele já fez antes, né? Mas não, ele deixou que eles viessem. Que eles caminhassem uma determinada distância. Dentro de alguns instantes, dentro de alguma distância, estava ali prontinho o que Jesus tinha preparado para eles. Pode ser que a gente ainda não chegou ao todo, nesse jantar que Jesus tem preparado, ou naquela necessidade que nós temos, nós ainda não alcançamos. Mas fala para o irmão do seu lado, está preparado. E está te aguardando. Talvez naquela hora o que eles mais queriam era comer. Estava preparado, estava aguardando, era só ir até lá. Aquilo que você mais necessita, mais precisa estar preparado, é só ir até lá. A distância, o tempo, compete a Deus. Agora que está preparado, está, né? Jesus uma vez falou, para que nós, ele disse, olha, não andem ansiosos ou não andem atribulados, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar uma para vocês. E se não fosse assim, eu não teria vos dito, né? Então, desde a morada final, celestial, eterna, pelos séculos dos séculos, está pronta, está preparada. Jesus diz, eu vou preparar uma para vocês. Mas nas coisas, as necessidades diárias da nossa vida, está aqui na Bíblia, Jesus cuida também. Amém? Quero te convidar nessa noite a ficar em pé. A crer nessa palavra, a caminhar em direção a Ele, porque Ele tem preparado aquilo que nós precisamos. Não deixe que nada desvie o teu foco, nada desvie o teu rumo, é Jesus e não é nada mais. Em direção a Jesus, é Jesus. E ali as nossas necessidades, elas estão amparadas por Deus. Aquilo que você precisa está preparado por Deus. Eu não lembro quantos anos, talvez uns 17 anos eu estou aqui, eu acho. Mas nesses 17 anos, 18 anos, que eu cheguei aqui com a minha vida destruída, e passaram-se os 17 anos, eu continuo aqui, amém? E eu vejo que vocês também. Por quê? Porque a gente não está deixando nada desviar o nosso foco de Jesus. E eu creio que se Deus me trouxe para cá, é aqui que Deus quer me ensinar, e é aqui que eu vou abastecer as minhas necessidades. Não deixei que nada desviasse o meu foco, né? E nada pode nos desviar de Jesus, porque Ele tem ali a provisão das nossas necessidades. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. O que que você mais precisa? O que que você mais precisa? Ou talvez nessa noite, essa pergunta, talvez não possa ser feita a você, mas talvez você tenha que fazê-la a Deus. Porque às vezes nós pedimos coisas que não são nem urgentes, nem necessárias, e nós podemos pedi-las. Porém, o que eles mais precisavam naquele instante era um suprimento por causa da sua fome. O que que você mais precisa atualmente na sua vida? Pode ser para a sua casa, pode ser para a sua família, para o seu lar, para seus filhos, ou pela família maior. Qual a sua maior necessidade? A maior necessidade deles foi totalmente suprida naquele encontro com Jesus. Você pode dizer nessa noite, Jesus, eu não abro mão de ti. E eu estou caminhando na tua direção, e eu não vou mudar de direção, e eu não vou mudar de rumo. Porque tudo que eu preciso o Senhor tem. Porque o Senhor tem preparado para mim. É só eu chegar ali, aonde o Senhor quer que eu chegue. E então, eu vou ser suprido. Então, eu vou ser abastecido. Provido daquele que não precisa do mar para tirar peixe. Não precisa de redes para tirar peixe. Daquele que não precisa de coisa alguma, mas daquele que é Senhor sobre todas as coisas, e todas as coisas lhe obedecem. Aleluia. O Senhor, uma vez o Senhor disse para aquela mulher que se ela pedisse, o Senhor daria água viva para ela. E ela disse: o Senhor não tem com que tirar. Jesus não precisa de uma caneca para dar água viva para ela. Jesus não precisava de um poço para dar água viva para ela. Simplesmente, Ele precisava que ela ficasse ali na sua frente. Que ela cresce nele, nas suas palavras. Pai querido, nessa noite, nós queremos caminhar na tua direção. Porque somente o Senhor tem aquilo que nós necessitamos. Nenhuma pessoa vai nos abastecer daquilo que nós mais precisamos. Não existe pessoa com tal poder, tal capacidade. E não existe coisa que vai nos suprir. Mas o Senhor é aquele. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor é aquele que vai suprir a nossa eternidade. A vida toda. E nós estamos, Senhor, na tua presença nessa noite. E talvez um dos maiores pedidos que nós fazemos nessa noite, nos ajuda, Senhor, a nos manter no teu caminho. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser através de ti. E esse é o caminho da vitória, o caminho da provisão. Aleluia. Cada vida que está aqui, Senhor, nessa noite, na tua presença, e você deve dizer algo para Deus nessa noite. Não deixa que nada te distraia, que o teu pensamento fuja, porque Deus está te ouvindo. E a tua reverência a Deus te pede que nessa noite você diga algo a Ele. Que você leve a sério esse momento. E se está tudo, você está passando por um momento que está tudo resolvido, que está tudo bem na sua vida, então dê glória a Ele. Então dê graças a Ele. Reconheça que se hoje você não tem uma necessidade, é porque já está suprido, é porque Ele supriu. Nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos. E o nosso maior pedido, e eu sei que esse pedido depende também de nós, é que nós nunca saiamos da tua presença. Nós temos até temor, até medo de falar de uma coisa dessa. Porque nós queremos permanecer na videira. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus. É o nosso último louvor. Se alguém tiver uma necessidade, os irmãos da oração vão estar aqui à frente. Para um conselho, para uma oração. Podemos unir a nossa voz à sua, clamar a Deus. E eu sei que Ele é Deus de provisão. Amém? Fala para o irmão do seu lado. Ele é Deus de provisão. Ele é Deus de provisão. Ele provê. Amém? Vamos louvar a Deus.